vereador Clay Alves, Gordo Aurá, Esmalteria Rednis, que tá sempre com o Castelinho aí. Obrigado, Tomás, por tudo. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Metade do meu coração aqui só quer te ver de novo. Valeu, Castelinho, é nóis. A outra só pensa em você. Bora ver, Jeguinho. Não tem nem Frank, Grace, Liliane e a Michelle, alô, Fábio, Carlinho, Azul. Em mim, alô, só existe você. Vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem. Pois aqui se faz, aqui se faz. Meu amigo boneco da Marizinha tá na área. Alô, boneco, professor Águida. E já agora eu vou lhe... E o homem das contabilidades, hein? Dar a notícia que ela tá aqui. Que ela tá livre como um passarinho para poder ficar contigo, baby. Alô, alô. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me traí. Eu nunca te traí. Cala a boca, pois estava aqui quando ele sim me falou da lingerie. A que eu comprei pra ti, tanto que eu te dei e te confiei. Mas onde que eu errei, sua ingrata? Zero, a cada minuto e segundo longe de você, me falta o chão, me falta o ar, dá vontade de morrer, de morrer. Quantos minutos e segundos pra te encontrar, sentir o seu carinho e poder te amar. Pra dançar, e aí? Te amar, DJ Tom. Mas parece que o segundo se transforma em muitos. E daí penso que o dia nunca vai passar. Nunca vai passar. Onde é que tu tá, meu sogro? Na carroça da saudade com o DJ. Aqui. Eu não consigo te esquecer sequer nenhum momento. Só penso em você. Eu quero que entenda que nada é maior que meu amor por ti. Nem as estrelas. Comemorando o aniversário da minha esposa que está aqui hoje no berço. Olha aí, filha, pra você! Devagar, garota louca, és tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperta, diga por que com medo está. Silva da Marambaia! Aqui! Cadê o fogo, porque tanta pressa? É melhor aproveitar antes que você pega. Você tem muito o que fazer em poucas horas de do dia acabar. E aí, Tabata? Ao lado da patroa. Quando está certo, gestão de rock, né? Que entender que amores vem e vai, eu sei. Fica por fora, agora vai chover. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Devagar, você está indo bem. O que vou você vai ser quando você crescer. Embora seja tão romântico, não tenha medo de amar. DJ Tom. É tão ruim a vida que você leva. Deixa eu abraçar aí meu grande parceiro Kleber Promoções. Falar, tá aqui com a gente. Alô, Kleber! Esse erro você. Abraço aqui do Tom. Meus segredos vem me revelar. Quero compreender por que você quer mais. Sonha, nem todos os sonhos se realizarão. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Abraço aí, Playboy lá do Jurunas. Show da Monte Alegre está aqui. Abraço! Alô, Thiagão! Ele o pé de boi. De você assim, com um sorriso aceso, amorê, como se fôssemos um casal feliz. Meu parceiro Henrique, MSP, tá ali, um grande abraço pra você. Como aqui. Queria estar junto de ti, te dar um beijo ardente. Com meu amigo Fabrício Show, o grande Rodrigo Visual, Alô Bezerra Pop, Jurinho, eternamente aqui. Estou pensando em como vou dizer adeus. Já bate uma saudade. Pra quem insiste nesse amor que já sei que já deu, vou embora para sempre. É DJ Henrique. Amores que deixarão. Olha, o homem tá tocando muito, mais do que eu. Sempre. Momentos que foram inesquecíveis. Guardado aonde, hein? Gravados na mente. Certos amores. Certos amores nos deixarão. Uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. Oh, oh, yeah. Júnior e Neto é sucesso. Estou sofrendo aqui sozinho a chorar. Você brincou com os meus sentimentos, mas no meu mundo não existe só tu. Estou indo pra sempre. DJ Tom. Você não sabe o quanto que eu amo você. Vou correr contra o tempo. Só ele pode curar as feridas do amor. Por acabo, Valdão. Estou vivendo. E aí? São amores que deixarão. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim. Meu parceiro Michael da Cyber Produções, aqui, ó. Aqui. No coração da gente. Se eu puxar isso aqui pra galera do Retrão. Quando eu te vi beijando uma mulher bonita, fiquei louca, fiquei com ciúmes. DJ Tom. Essa mulher vibrando de amor por ele me deixou doida, sem jeito e chorando. E ela diz, se você fica com ela, eu vou embora chorando sozinha. Se você fica com ela, eu vou embora triste. Olha o Marcos de Madeirito, da King do Eletro, tá na área. Chegou no palácio. Uma mulher bonita, eu fiquei louca, fiquei. Chegou no palácio, alô. Cadê a atriz, hein? Essa mulher vibrando de meu irmão, pelo amor de Deus. Sou doida, sem jeito e chorando. Se você fica com ela, eu vou embora chorando tem CD aí do Frangília na mão do Assis. Pra sempre. Já tem CD do Frangília na mão do Assis. É. Quando uma mulher tá afim de roubar o cara. Né, Dieguinho? Quando ela tá afim de roubar o cara, ela diz assim no pé do ouvido do caboclo. Olha o que ela diz pro cara quando ela quer roubar ele, ó. O amor é a coisa mais linda do mundo. É sim. Sem ciúmes não existe. O que, filha? Fala aí, vai. Pra poder dizer. O que? Eu te amo. Ama nada. Eu te amo. Ama nada. Quando o amor invade o coração, acende, sai de série, fica cega de paixão. E os playboy lá do Juru. Cega. Aqui. Nosso parceiro Arca, tá na área! Os momentos de felicidade nunca mais vou deixar acabar. Porque descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você, meu amor. Descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você, meu amor. Alô! Do máximo. Dons! Te estava rolando sobre mim. E aí, Recreio? Sussurrar no meu ouvido, ouvir. Ela se pôs ao sol, uma deusa eu vi. Calma que eu ainda não bebi nada. Eu não consigo. Fala, boneco, tá 0-0 aqui. De ti. Não há pra nós, não há um mundo feito pra nós. Liga, liga. Jogo frágil, sei. Olha o olho. O que eu já fui. Você não sabe, meu parceiro Silvinho. Jogo frágil. DJ Clebinho. E o Silvio da Combi. Bem, bem. Agora eu tento ser. Todo mundo ali, um grande abraço que deu o pontapé inicial. Eu já fui. E o Silvio já tá doidão ali, olha lá, pra gente. Um lugar pra nós. Não há. Direto dos campos Marajoara para o a luxuosa carroça da saudade chegou. Chegou, chegou, chegou, chegou, chegou, chegou. Alô, Recreio, bora dançar. Chegou o homem do alô. Búfalo do Marajó, Búfalo do Marajó, a carroça da saudade. DJ Tom Máximo, DJ Tom Máximo. Yeah. promoções está aqui também com a gente. Um abraço pra você, Nazaré! Aqui! Você não quer que eu vá, então pra que brigar? Pegue minha mão e vamos conversar. É lá de São Domingos do Capim, Nazaré! Doidado, meu Deus! Que lindo romance. Ah, mano. Que já é. Tá nervoso porque já quer ir embora. Você brincou com os meus sentimentos, justo eu que só queria te amar. Aniversário do Castelinho. Pra sempre amar. Oi! Você me perdeu. Essa aí é Jeane, Vera, Joel. Pirata, pela primeira vez aqui na carroça, obrigado. Reduzido na moral. Ter você. Alô, MM! Mas vou encontrar alguém que vai me amar. Aí você vai saber que perdeu. Parceiro Léo, eu senti tanta saudade. E Léo, quando acordei e não vi você ao lado. E aí, Kleber? De saudade chorei, chorei, chorei. E de saudade chorei, chorei, chorei. E de saudade pra mim. Você sonhou comigo, pode crer que foi legal. O nosso amor é lindo, tá na bola de cristal. Pegava o teu corpo, fui descendo sem parar. O nosso amor tava ficando no mundo. Meu parceiro! Você acordou um momento. Rodolfo dos balões! Fiquei com para Rodolfo! Ai, ai, é o único, né, franjinha? De saudade também chorei. Meu amor, te amei. Chegou no Palapalô. De saudade também chorei. Ai, ai, gente boa. Bora, Sabatão. Meu amor, aqui. Te amei. Eu senti tanta saudade quando acordei e não vi você ao lado. E de saudade chorei. Chorei. E aí, Laura? Pelo menos em mim. Ela dá valor. Separe de mim esse amor sem fim. De peça entenda o erro, entenda o erro, entenda o erro em mim. Eu te amo, amor, como eu te amo, amor. Você é um pedaço de mim. Não me deixe assim. Um abraço grande e luxuoso, Marcelinho, da Cidade Nova, está na área. Alô, Marcelinho! Entenda, meu erro, entenda, meu erro, entenda, amor, enfim. Já tá na hora, né, Jeguinho? Amor, jamais vou te esquecer. Não acreditou em mim. Não pensou em nós dois. Pelo menos em mim. Jorge BDG! Separe de mim esse amor sem fim. Que peça entenda o erro. Entenda o erro. Entenda o erro. Entenda o erro. Entenda, entenda, entenda. Agora o show de saudade marcante com o DJ que entende do assunto. DJ Tom Máximo. E aí, Tom? Manda seu alô. Manda, eu sou papai. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Bora esquentar, recreio! Bora esquentar que o bagulho vai doidar, vai doidar, vai doidar, vai doidar! Vai doidar esse bagulho! Ela não é um gererê, mas tu tens que aprender. Tem pra... moral. Reduzido, gente. Nosso som totalmente reduzido pra você dançar. Uala! Bregueiros. Um, dois, três. Dance coladinho, dance solto, dance só. One, two, three. Do bebê da zorra, a galera já é fã. One, two, three, four. Dance coladinho, dance solto, dance só. Fabinho da Vila, Madeirito. E aí, Madeirito, tá entrando ou não tá? Tá entrando. Devagar, mas tá entrando. Mano! DJ. Do brega da zorra, a galera já é fã, tá entrando. O maior show audiovisual da saudade. O maior show audiovisual da saudade está diante de você. Búfalo do Marajó. A carroça da saudade. Agora a sua saudade é de luxo. Que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? Reduzido na moral assim pra gente dançar. E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você, aumentando ainda mais a tentação. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando a você. Alô! Arriscando ainda mais o coração. Como tu estás, hein, mulher aí? Eu não tenho medo de amar. E aí, Diego? Mas tenho da solidão. Ah, é? Tão difícil pra explicar. Tá muito malandro. Problema sem solução. E aí, beijo, boy? Tudo é loucura, tudo é paixão. E boy já tá com a cara de boneca, né? Coração. Será? Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Problema sem solução. Ligada já? Tudo é paixão, são coisas do coração. Sabe o que chama? Vai casar ou vai ficar em cima do muro? Música.

pensamento. Não importa a distância percorrer, eu estarei nos seus passos, pode crer. Estou atento a cada gesto seu, mesmo sabendo que o seu olhar não é meu. Preciso desse amor pra ser feliz. Um abraço aí os amantes do Brega lá do Bar da Morena. Isso aqui também com a gente, um grande abraço pra você. Mais uma. Ci sei tu, al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu, al di là, ci sei tu. Rodrigo Visual, Juninho, eternamente. Soltanto per me. Abraço. Al di là del mare più profondo, ci sei tu. Al di là dei limiti del mondo, ci sei tu. Al di là della volta infinita, al di là della vita, ci sei tu. Al di là, ci sei tu. Alô, sei tu. Aos 45 do segundo tempo. Al di là del sonho più ambicioso, ci sei tu. Riquinha. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. Al di là. Só pra recordar, meu irmão, bora ver. Soltanto per me, al di là del mare più profondo, ci sei tu. Al di là, meu parceiro Manel MM, del mondo, ci sei. E tá chegando mais uma lá em Bragança, hein, Manel? Al di là della volta, lá no casarão, meu irmão. Al di là della vita, ci sei tu. Aí, DJ Tom, toca mais uma na carroça. Não me deram aqui, eu fui procurar ali na Kombi. Me deram. Quero ser seu dono toda essa noite. Mas não me deu. Dançar de gosto nos seus ações. Isso entrega meu corpo. Fazer o que você quer. Deu uma de tubarão agora. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo aí, mas. Amigo Nilson. Olivaldo, Matheus, grande benefício, tomando você, todas. Sonhando um dia eu te amar. Vai! É, né? Me dá seu carinho, devagar. mata meu aí desejo. Aí é bom, ele é bom. Com os teus beijos numa ânsia louca. Aqui no momento ele tá batido. Minha mulher. Quero ser seu dono toda essa noite. Me cansar de gozo nos seus açoites. Entregar meu corpo. Fazer o que você quer. Que eu vivo a imaginar DJ Tom. A fantasia de amor com você. Ei, Jepi. Sonhando um dia no setor. Mas tudo isso é obsessão. Que eu vivo a imaginar a fantasia de amor com você. Eu não quero me apaixonar. DJ Tom. Ficou em mim um adeus. E esse medo de amar. Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão. A gente às vezes se entrega demais. Esquece de ouvir a razão. Não olhe assim. Você é linda. E essa é a nossa última. Lembra.